A natureza é linda e perfeitinha. A natureza é grande como Júpiter, como o Sol e como a Estrela Azul. A natureza é a cidade onde vivemos. A natureza é tudo onde vivemos. A natureza é a vida dos bichos com bom cheiro e bom ar. Também tem os amigos, humanos, lagartos, caracóis e borboletas que voam muito alto. Tem árvores de fruta para comermos se não morremos. Tem flores roxas, vermelhas, rosas, amarelas, brancas e coloridas como o arco-íris. A natureza tem grama verde, onde podemos rebolar, brincar, jogar à bola e fazer piqueniques. Tem passarinhos de muitas cores brilhantes e aranhas debaixo da terra. Gosto de ouvir os passarinhos a falarem pimpinguês e os gatinhos a beberem água, a mamar leitinho e a miar. Eu gosto da natureza para sentir o vento ao sol e a chuva. Quando me deito no chão, sinto as flores coloridas e vejo no céu as nuvens. Quando olho para a natureza, sinto o sol e o vento a bater em mim, porque é quente e é bom para jogar à bola. Sinto-me calmo quando olho para a natureza. E também gosto de ouvir as vozes dos leões quando estão furiosos. Também gosto de ver os vulcões porque têm fogo. Se a natureza for saudável, nós temos saúde. Podemos passear na rua, brincar, jogar à bola na relva, ir às quintas dos animais e os bichinhos vivem felizes. Respiramos ar puro e podemos tomar banho nas piscinas, nos rios, no mar, nos lagos e passear com o cão. Os patos e os sapos podem nadar nas fontes e nos lagos, mas não podem andar na fonte termal, no geyser, porque as bolinhas ficam quentes e rebentam. Se a natureza não estiver poluída, podemos comer muita fruta, um pouco de todos os alimentos, fazer exercício físico e beber muita água para termos saúde e sermos saudáveis. Nós não poluímos a natureza. São os adultos. E quando vimos lixo no chão, apanhamos e vamos pôr no sítio certo. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 1.